Hola, soy yo, Mario. Woohoo! Bem-vindo a Orion Games. Woohoo! Ah, sejam muito bem-vindos a mais um BGM, sim, um cast musical daqueles que vocês adoram. Esse é um cast de versões feitas por terceiros daquelas músicas que a gente curte no videogame. Quem não gosta de uma versão, um bom cover? E apresentando os covers de hoje aqui, temos conosco Hyde, Mr. Bubbles, General Jota e esse que vos fala, Lula Molusco. E começando a leitura de cartinhas do cast passado, o cast de jogos artísticos, temos aqui conosco em nossos suntuosos estúdios o Soulfly, que vai comentar a cartinha dele. E aí, Soulfly, a temperatura no estúdio tá boa, ar-condicionado? Tudo certo, tá tranquilo, abri a janela aqui do quarto, tá beleza. Beleza. Só começando a começar a voltar a chover aqui em São Paulo, que essa cidade adora isso, né? Nossa, nem fala, cara, nem fala. Você comentou, o que você achou do cast? Deixa eu buscar aqui ela só um minuto, tá aqui. É, eu falei um pouco do cast, porque eu mais do conceito do que a arte. Porque a arte é muito mais do que simplesmente a parte visual. Eu trabalhei muito tempo com isso, com marketing cultural, exposição. Não especificamente em games, né? Mas é importante falar que foi o que eu falei no e-mail, que cada escola artística veio negando a anterior. Então, enquanto uma falava que o que valia era que era arte gráfica, o outro falava que o que valia era forma, era mensagem. Então, passando isso para os games, eu acho que tem muito mais do conceito artístico do que simplesmente a parte visual dos jogos. É, então foi até o que a gente tentou falar, né? Assim, não sei se ficou tão claro, mas tipo, tem muitos jogos que ele é artístico, mas não porque ele tem a parte visual bonita. É que alguns jogos é difícil fugir um pouco dessa parte visual, né? Que é o que mais destaca, o que dá o primeiro impacto, né? Mas assim, dá pra você ter uma coisa artística com a jogabilidade, com a música, com tudo, tudo que tem. Esse é o lugar mais comum mesmo, mas, por exemplo, eu não sei se agora eu tô lendo aqui, eu cheguei a falar do Johann Sebastian Joust. É um jogo que eu tô realmente pra ver o resultado dele na GDC, que vai ter agora em março, porque é o primeiro jogo sem aspecto visual. Você só tem música no jogo. É uma tela preta que joga? Sério? Não, é com Movie, PS Movie. Então o que que é? Fica tocando as sinfonias do Sebastian, e conforme a sinfonia vai acelerando ou diminuindo, você pode se mover mais rápido ou mais devagar. E com isso você rouba o PS Move das outras pessoas. Nossa, cara, que ideia da hora. É interessante. Ele tá concorrendo ao prêmio de inovação lá na GDC. Então, o gráfico é muito importante porque é a primeira coisa que as pessoas veem. Mas, por exemplo, tem o sentido da audição também, que pode ser muito bem trabalhado. Nossa, muito, muito louco, cara. Podemos dizer que esse foi um cast abstrato, né? É abstrato porque cada um vai considerar a arte uma coisa diferente de outra pessoa, né? Também tem isso, né? Meu, muito, muito da hora. O que mais você comentou na cartinha? Tá falando também de exemplos de outros jogos que eu acho artísticos, principalmente na parte da história, que é Heavy Rain e o Dear Esther. Porque, apesar de muita gente achar que a arte é uma coisa diferente da outra, a maioria dos pensadores que trabalharam com isso falam que arte, na verdade, o conceito básico mesmo é você usar algum meio, alguma mídia para transmitir uma imagem e causar uma reação no locutor, na pessoa que está vendo. Então, o Heavy Rain consegue passar essa parte de emoção, você se coloca na pele do personagem. E também o Dear Esther, você vai andando pelo cenário, você vai vendo e vai tentando desenvolver quem que é que está falando com você. Então são esses jogos conceito que também são considerados artísticos. E eu acho que o principal ponto foi esse mesmo, de falar que a arte é diferente para cada pessoa, mas que também tem outros conceitos. Eu também falei outros jogos que poderiam ser classificados como a parte de gráfico, que vocês não falaram, que é, por exemplo, o Limbo vocês chegaram a falar, mas o Outland, que não teve, que mostra o contraste de luz, o Rayman Origins e o El Shaddai, que são jogos com gráficos muito interessantes. Eu não comentei na carta, mas eu também queria falar uma coisa que eu achei legal no cast. Sim. É que vocês conseguiram diferenciar o que é jogo artístico do que é jogo indie. Porque muita gente acha que só jogo indie pode ser jogo artístico. mas na verdade não, tem muitos jogos comerciais que tem uma visão muito boa da direção de arte. É, tem gente que acha que jogo artístico é aquele que não dá dinheiro, né? Tipo, é. O cara não fez pra ganhar dinheiro, ele fez com arte. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. Né? Não necessariamente. Muitas vezes a arte não dá dinheiro mesmo, mas quem diz que não pode dar? Beleza, então vamos lá. Vou emendar a cartinha do Aramis. E aí, galera? Mandaram muito bem dessa vez com o tema de jogos artísticos. Assim como o Pascoal, trabalho com design e ilustração. Então, pra mim, é um tema que se destaca dos outros. Temos vários artistas aí entre os ouvintes. É, você vê que a gente trabalha com CorelDRAW. Isso aí você tá ofendendo o pessoal, né? Ô, louco, não. Ele que tá falando, hein, galera? Ele que tá falando, hein? Mr. Bubbles tá falando. Achei boa a seleção de jogos. Conheço e joguei alguns e fiquei bem interessado em jogar outros, como Braid e Beatles Rock Band. Mas acho que faltou comentário sobre alguns jogos que eu considero bem artísticos. E aí entra a participação dele aí, as menções dele. Bastion, joguei apenas a demo, mas o visual e a música são sensacionais, além do esquema da fase ir sendo montada com os blocos conforme você vai avançando. Heavy Rain. Basicamente, é um filme que você joga, só que a maneira como os controles foram adaptados torna a experiência mais artística do que em outros jogos cinematográficos tipo Uncharted. Isso é verdade. Os movimentos que você faz, já joguei Heavy Rain, concordo com ele. Tem a ver. Tem a ver tipo, muito com o movimento do personagem na tela, são movimentos bem estudados. É. Rayman Origins. Pode não ser muito artístico em termos de design dos personagens, mas os cenários são muito bonitos e a trilha sonora foi muito bem trabalhada. Pois, se o Donkey Kong Country e os macaquinhos cantam em Rayman, parece que são os Looms. É verdade. É. A música é muito, muito da hora. Muito presente, né? Ah, e os cenários realmente são outro trabalho também que é digno de destaque. O Pascoal ficou impressionado com o cenário do Rayman. Ele ficou analisando, assim, tipo... Então no blog da menina que fez os layouts, né? Ficou besta. Eu acho essa música do Rayman Origins muito psicodélica, dos Looms cantando. Ainda mais quando você pega aquele Loom maior, que eles ficam rosas e começam verdade. Aumentar o ritmo. Incrível. Continuando aqui, ó, dois jogos que eu acho importante destacar são Bioshock e Red Dead Redemption. Eles não são jogos artísticos, mas trabalham bem alguns elementos importantes. Em Bioshock é interessante ver como a arte está presente em Rapture, através de cartazes, arquitetura, música e propaganda, sem contar que a cidade possui seu próprio artista famoso. Isso é verdade, é uma sociedade construída, né? É o Bioshock realmente, o legal dele é que ele conta a história através do cenário, né? E, assim, ele é bem conceitual, né? Pode-se dizer que ele é artístico, assim, pelo conceito dele, né? Que ele é bem profundo. Também acho. Em Red Dead Redemption, a ambientação foi muito bem trabalhada, tanto na parte visual, como vestimentas e cenário, quanto nas diversas referências a filmes, como a sidequest de atirar na corda do cara que está para ser enforcado. É, eu acho menos aqui, mas é arte, né? Estamos ali. Apesar das empresas grandes investirem menos em jogos artísticos, é possível notar que o interesse está crescendo, já que jogos artísticos tendem a marcar mais do que um jogo que só tenha bons gráficos. Sobre Street Fighter 4, concordo que seja SF2 com visual 3D. Olha aí, tá mas vendo? Isso é, então, mas é, a gente discutiu isso daí, né? É, mas isso na verdade é bom, pois pra mim SF2 foi marcante e foi bem legal. Jogar o 4 e ver os personagens com visual que realmente lembra o 2, sem contar que muitas das músicas só foram atualizadas, reforçando essa referência, apesar de eu curtir mais as músicas do 2. Então, é incrível, cara. A gente já falou isso, né, cara? As músicas a gente curte mais as versões antigas num cast de BGM ano passado. E bom, eu acabei falando, eu coloquei Street Fighter como artístico, né? Foi eu que coloquei no cast, aí pendurei ele como tela. É, e pra concluir com uma rápida história, acho muito boa mesmo a ideia do cast. Jogos que pais pedem pra ver o filho jogando. Cara, será que a gente vai fazer um cast desse, cara, ainda? Com certeza. É, então. Já faz um certo tempo que alguém me pediu para ver algum jogo, mas essa semana passada aconteceu algo bacana, pois eu estava jogando Red Dead Redemption e minha mãe apareceu. Ela curtiu tanto o jogo que chamou meu pai e minha irmã para assistirem enquanto eu fazia uma quest de captura de bandido. Aí ficaram os três fazendo torcida enquanto eu perseguia o cara a cavalo. Olha isso. Nessa cena, meu. Galera, é sensacional, cara. Bom, galera, é isso. Continuem fazendo um bom trabalho e, se possível, eu gostaria de participar de uma leitura de cartas ou até mesmo de um cast, se for possível. Abraço, cara. Obrigado. E, pô, aí, ó, o pessoal tá apoiando a ideia aí, hein? Será que sai o cast de jogos que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua namorada pedem pra você jogar? É, eu acho que sim, vamos ver, né? Eu acho que todo mundo terá histórias interessantes pra contar, assim, né? Vamos dividindo aí, galera, que é, vamos botar a ideia pra frente. E vamos lá. É, Raid, o que diz a sua cartinha? Minha carta é do Alexandre, ele diz: fala aí, galera da Orion, beleza? Beleza. Aqui quem fala é o Alexandre, mora em Pedreira, São Paulo, região de Campinas. É, no site sou cadastrado como Chumanço. Que legal, né? É. Bem, aqui na minha opinião de um jogo artístico que vocês não comentaram, que vocês não acham que seja um jogo artístico, é o jogo Alice Madness Returns. A arte dele é simplesmente perfeita, cores vivas, é, gráficos de encher os olhos, diferente do Alice anterior, é, que queria dar uma versão mais dark do jogo. É, pra quem não jogou, vale muito a pena dar uma chance pra esse jogo, que é um jogo bem divertido, apesar dos puzzles dele serem fáceis. É, ele disse que gostaria de sugerir um cast sobre Shadow of the Damned, um jogo que foi injustiçado porque não teve tanta repercussão, é, ou sobre jogos bons que foram injustiçados, seria muito bom ouvir a opinião de vocês. Valeu aí, belo podcast. Opa, é, inclusive, valeu. Eu queria até acrescentar que um jogo injustiçado é o Alice Madness Returns mesmo, que nem ele comentou, que é um jogo realmente muito bom. E eu só não coloquei ele na lista de jogos artísticos porque eu comecei a jogar ele agora, assim, faz um dia ou dois. Mas eu concordo com ele em tudo, sim. É um jogo muito, muito bem feito mesmo, e eu pretendo trazer até um episódio inteiro aqui pra gente falar sobre ele. Agora, o Shadow of the Damned, eu não sei se dá cast não, hein? Ele pode tentar, mas eu acho que não dá cast não. Olha, sério? Eu sei que esse é um jogo que eu tô com muita vontade de jogar, mas a loja que eu costumo comprar jogos ainda não conseguiu pegar ele pra mim. Então, eu joguei, eu fechei ele. É um jogo bom, mas ele não tem nada de excepcional, assim, né? Não inova, não tem nada muito... É bom apenas, é, é divertido, é um jogo divertido. Divertido, bacana, joia. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem é a próxima cartinha é... Mr. Bubbles? Isso, é a carta do Douglas Santos e ele começa. É, vou falar sobre três jogos que vocês citaram. O primeiro é o Mario World 2, que acho que foi eu que citei. Esse jogo é realmente lindo e concordo quando vocês dizem que ele saiu tarde. Além dos belos gráficos, as músicas ajudavam a realçar ainda mais aquele clima de simplicidade e de ingenuidade. Junto com tudo isso, a jogabilidade era muito boa e trouxe coisas novas ao universo de Mario. O segundo jogo é Donkey Kong Country 2. Esse jogo é o meu preferido, tem ótimos gráficos e não se limitou a usar apenas a potência do console, pois para mim continua bonito até hoje. Na verdade, ele não usou a potência, ele usou além da potência do console, né? Ele dribla aí, ó. É, eles driblaram a potência do console para fazer uma coisa que estava à frente. Quanto à trilha sonora, nem vou me alongar muito, simplesmente é fantástica. E é a melhor do que eu já ouvi. Aquela cena do macaco olhando para o mar no fim do jogo, apesar de ser simples, é uma cena linda e parece um quadro dentro do videogame. Eu não lembro dessa cena, você lembra, Raj? Lembro. No final do jogo, fica o macaco olhando para a água, assim, né? É, não lembrava. Vou ter que YouTubar pra ver isso. Agora. É, eu também. E o terceiro jogo que ele comenta é o Shadow of the Colossus, por esse jogo ser fantástico e ter uma arte muito profunda em cada detalhe. Muitas pessoas não conseguem apreciá-lo de verdade. Aliás, acho que o grande problema para que os jogos artísticos tenham um sucessor comercial, tenham um sucesso maior comercial. A trilha sonora também é maravilhosa, se adaptando a cada momento em que o jogador vivencia o jogo. Por fim, gostaria de parabenizá-los pelo cast e, por causa dele, talvez gaste uma boa grana comprando alguns jogos que vocês comentaram, como Braid, Okami e Mirror Edge. Vai gastar não, cara. Esses aí tá tudo barato já. Barato, pô. Braid você acha aí na Steam, Xbox Live, PSN. É, então acho que se bobear, o que ele vai pagar mais caro é Braid, viu? E olha, vale a pena, viu? Pague mais caro, mas vale a pena. Mais caro naquelas, né? 10 doleta, né? 20 conto aí, no máximo, por aí. Eu e Okami, boa sorte, porque é um jogo grande pra caramba e você tem que ter uma puta paciência pra jogar ele hoje em dia, né? Ah, incrível. Mirror's Edge, acho que também precisa ter uma paciênciazinha pra jogar, mas não é grande pra caramba. Não é, não é, não é. Mas é isso, galera, e... Soulfly, fala aí um pouquinho aí do seu... Do que você anda jogando, o que você pretende jogar esse ano aí, pra gente fechar aqui. Pra fechar? Isso. Bom, o que eu tenho jogado esse mês foi basicamente o demo do Mass Effect. Eu joguei muito, tô jogando muito Kingdoms of Amalur também, mas o demo do Mass Effect no multiplayer eu já acho que deixei todas as classes no nível 20. Caramba! Você aproveita isso pro jogo ou não? Vai zerar? Ah, não sei, espero que sim, mas se eu, tomara, se, né? Se não aproveitar, eu faço de novo, não tem problema. É, eu achei que o multiplayer é muito divertido. E o Kingdom of Amalur: Reckoning, que é um jogo no mesmo nível do Skyrim, mas que pra mim o ambiente é mais divertido. Ah, enquanto... eu concordo com você. Já é a segunda pessoa, hein, que eu vejo falar isso. Enquanto o Skyrim é mais cenário medieval clássico, o Reckoning, por ser feito pelo Salvatore, que é o escritor do Forgotten Realms, tem um aspecto muito mais de RPG. É bem mais fantasioso, né? Bem mais fantasioso. E o pessoal fala que tudo brilha no cenário, mas aqui, se você for ver a história, você tá no continente dos elfos. Então, porra, tudo tem que brilhar lá. Pode crer. Bacana, e o que você pretende jogar esse ano aí? Quais são os seus hypes aí pra 2012? Os meus hypes pra 2012, bom, eu tô com o Azura's Wrath aqui que tá lacrado, que eu vou jogar agora esse sábado pra ver. Uhum. O Binary Domain, que sai semana que vem. E depois disso, acho que só Mass Effect e o Resident Evil 6. Eita, mais um Resident Evil 6. Eu também tô. Tô aqui falando, ah, eu não gosto nem de lembrar que vai sair, só porque vai demorar ainda. Tá longe. Eu não acho que não tem nada a ver ele ter mudado o ritmo de jogo dele de antes. Isso eu jogo pela história mesmo. Eu quero ver como é que tá. Não, eu particularmente sou fã desde o primeiro e gosto de tudo que aconteceu com a série até agora. Eu sei que tem gente que odeia, mas isso é assunto pra um cast esse ano ainda, pelo jeito. Porque vai dar muito o que falar esse jogo, cara. Tem muito Resident Evil aí nesse ano. É, eu só quero ver se nesse daí vão mostrar que o Leon tá finalmente infectado, né? Ah, é. Desde o Gaiden eles estão lançando essa e nunca finalizaram a ideia. É, nunca finalizaram a ideia mesmo. No 4 ele escapou. Mas beleza. E Raid, temos recadinhos? Temos. Primeiro agradecer a todo mundo aí que participou da enviando cartinhas ou comentando lá no mural, né? E agradecer o Soulfly também. Agradecer o Soulfly também que tá aqui com a gente. Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Conseguir agradecer também, pessoal. E também pedir para as pessoas enviarem sugestões de cast pra gente, né? Que quem enviar a sugestão legal, a gente vai chamar aqui para participar do cast inteiro com a gente. Então, se tiver uma ideia boa, manda aí pra gente. Só não vale ideia assim, tipo, faz um cast sobre Skyrim, né? Tipo, fala uma coisa assim genérica, né? Tem que dar uma ideia original. O cast sobre Batman. É, então. Já é ideia pronta. É. Então enviem ideias originais aí. E curtam lá no Facebook, sigam no Twitter e espalhem a palavra do OrionCast. Muito legal. Soulfly, agradeço mais uma vez pela participação aí com a gente na leitura de cartinhas. Muito obrigado por ouvir a gente também. Sem problemas. Fazer isso aqui. E é isso, galera. Muito obrigado e vamos para o assunto de hoje. Começando o nosso assunto de hoje, vocês viram que hoje temos a participação de um ouvinte aqui, General Jota. Por que General Jota está participando desse cast? Porque esse cast foi ideia dele. Então ele mandou um e-mail falando pra gente, poxa, sugeriu, né? Vocês podiam fazer, a gente sabe que a galera curte BGM, né? E a gente fez um ano passado, faz tempo, a gente gostaria até de fazer mais, né? Sabia que vocês gostavam tanto assim. E a ideia dele foi de fazer um BGM com versões. É isso, General Jota? Fala aí, como é que veio essa inspiração? É porque normalmente quando a gente tá aí no YouTube e tal, aí tá sem nada pra fazer, é como quem gosta de videogame gosta de ouvir uma boa música de videogame. Às vezes a gente procura, pô, uma música e tem algumas pessoas que, fãs, né, que fazem essa versão aí. Eu achei, pô, seria uma boa ideia botar isso no cast. Raid, no centro de Santo André, você já viu alguém aí na gaita, na sanfona, no triângulo, fazendo a versão de Zelda? Não, mas seria muito interessante. Eu vi os índios uma vez tocando uma dança, fazendo aquelas danças, sabe? Isso aí eu já vi também. Viu? Aqueles bolivianos, Mr. Bubbles. Isso, exato. Só aquela gaita de bambu. Não é gaita, é uma flauta. É uma flauta. Pra mim aquilo é uma gaita de bambu. Literalmente levando a vida na flauta, né? Ela é uma gaita de bambu, cara, pra mim aqui. Mas eu acho muito da... Pô, a gente não encontra no Brasil os caras fazendo música de videogame no meio da rua pra dar uma moedinha, velho. Porque... Eu acharia sensacional, cara. Ah, eu não sei. Pô, eu daria um dinheiro pra ele. Daria até R$5, hein? Pô, R$5 é mó grana, cara. É? Oh, eu não tô nem de gorjeta pro garçom isso daí. Mas bacana, a ideia foi essa, né? E a gente, assim, se vocês tiverem uma boa ideia, compartilhem com a gente compre a sua participação com uma ideia. É, esse é o nosso negócio. Então, General Jota deu uma boa ideia e comprou a participação dele aqui. Somos mercenários, não negamos. Mas tem que também agora até. Eu acho que quando a gente estiver entrando nesse cast, já vai ter um negócio aí que é uma coluna que eu tô fazendo no ar, né? É bacana. Isso, o General agora faz parte da equipe também e tem uma coluna de quinta, né? É, quinta-feira. Eu tô enviando aí uma coluna sobre jogos em flash. Aquele que você quer distrair a cabeça, tá lá no computador, joga lá. Jogos pra jogar trabalho, né? Exatamente, exatamente. Exato, pensei nisso, cara. Quando ele tava falando, jogos pra jogar no trabalho. Ah, e agora me veio à mente, que você falou em jogo em flash, aquele jogo do unicórnio, que tem aquela música fantástica. Crystal. Não? Não, não, não. Não, é um que era um de unicórnio. Ela é da Adult Screen Games. Eu até sei as empresas que fazem os jogos. Aí também, tá, por isso que é bom ter um especialista. É um que tem uma música, assim, ao mesmo tempo ela é irritante, só que ela não sai da sua cabeça. Pô, eu já joguei esse jogo, eu tenho que lembrar o nome, mas talvez eu faça um dia aí sobre ele. Vai ficar meio pedido então aqui, engenheiro. É, então beleza. É, bacana. Sabe o que eu pensei, você falando disso aí, né? Jogos em flash. Sabe quando você vai em sites de reviews, assim, normalmente o pessoal tem um símbolozinho do console, né? A plataforma, né? Então tá o jogo PS3, Nintendo DS, Xbox, aí você tem lá o símbolozinho, PC do trampo. PC do trampo. PC do trampo. Inclusive tem alguns jogos aí que eles viram indie e tal, tipo Castle Crashers, que antes era em flash, assim. Era totalmente PC do trampo aware, cara. É, totalmente. PC do trampo aware. Mas da hora, é isso aí, galera. A gente quer, queremos ideias, que vocês também fazem isso aqui. E começando, né, as nossas versões de hoje aqui, temos várias versões. Vamos começar por Hyde. Qual a sua primeira versão, Hyde? A minha primeira versão é de uma música aí do Castlevania, que eu não sei quem fez. Eu só sei que a versão original, ela é do Castlevania 2, né, o Simon's Quest. E a música Blood Tears, né, essa versão é uma versão heavy metal aí, com guitarra e... Ela é tipo o Parabéns Pra Você, né? É engraçado. Mais ou menos. É engraçado que, tipo, Simon's Quest tem... É toda a série Castlevania tem uma música muito boa, só que nem todos os jogos são bons. Tipo, Simon's Quest é um jogo bem ruim. Simon's Quest eu acho que é o que tem as melhores músicas, assim, só que o jogo realmente é esquisito. Então, aí fica Castlevania Blood Tears Heavy Metal Version. Para a nossa próxima versão aqui na rodada, Mr. Bubbles, qual a sua primeira versão? Bom, como o Raid aí mandou uma música totalmente heavy metal, vou dar uma quebrada aí no ritmo. E eu queria falar de uma banda que eu gosto bastante, que eles fazem música de... Samba? De videogame. Eles fazem versões de música de videogame, se chama The One Ups. E eu vou até deixar o link do site deles. Pô, aí, gostei, né? Gostei do The One Ups. É, eu conheço essa banda e é legal o nome. Essa banda é muito boa, assim. Eles fazem versões... E, assim, geralmente o pessoal gosta de fazer versões de das músicas de videogame ou em metal, né? Ou então com uma coisa mais eletrônica, e eles fazem um negócio diferente, que é com saxofone, um negócio mais leve, aí, assim. Aí é bom, aí é bom. É diferente, né? Assim, é diferente do que da maioria faz. E a música deles, eles têm muitas, assim. Eu recomendo que vocês entrem no site deles e ouçam lá. Tem algumas para ouvir de graça, mas os discos são vendidos, né? Eles vendem. E ouçam lá, se vocês gostarem, né? Você pode comprar lá o disco. E a música deles que eu escolhi, assim, pra representar aqui é o tema da Terra, que é a protagonista do Final Fantasy VI. O tema dela é muito legal. Que já, originalmente, já é uma música, assim, muito boa, né? E eu gostei bastante da versão que eles fizeram. Continuando aqui nossa sequência de versões, a rádio não pode parar, vamos a ele, que teve a ideia desse cast. Aliás, esse cast é um cast todo feito pelo povo, né? O general como ouvinte que deu a ideia, e essas versões são pessoas aí tocando, não são os originais do videogame. Um cast todo feito por fãs, né? Qual a sua primeira versão, general? Bom, a minha primeira versão é uma do tema do Luigi's Mansion, que é aquele jogo do GameCube, que é bem legal. E é o tema dele tocado na guitarra, por um cara aí que eu achei no YouTube, que o canal dele é CS Guitarra 89. E também fica o link aí embaixo, né, no post, pra quem quiser. É, fica o link aí pro pessoal ver. E assim, o tema é bem legal já, o original, e eu acho que essa versão de guitarra ficou muito, muito boa. Qualquer coisa com guitarra é bom. Guitarra numa música é tipo chocolate, né? Bom, não sei, cara. Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Eu até explico. Eu vou deixar pra explicar na minha última música quais são os meus instrumentos, assim, que eu tava, é bom, que eu tava vendo aí no YouTube aí, caçando música, e tem uns caras aí que não sabem o que é afinação, viu? É. Passou longe. Qualquer coisa com guitarra, eu diria funk com guitarra fica bom. Quer dizer, funk é bom. Eu vi um funk com guitarra já, assim. Se fica bom, eu não sei, mas que vai ficar melhor do que o original, fica. Ô, louco. Tá ligado o Shadow Mine, tá ligado? Aquele... Sim, então, os caras fizeram funk com aquele ritmo ali. Nossa, que Sim, eu vou quebrar, eu vou desplugar as cordas aqui, eu vou desplugar a rede elétrica. A minha primeira versão é a música do Top Gear, aquela que cola na cabeça. Só que tocada no violão. Aquela do Total Mix, né? É, então, cara, eu acho demais, velho, eu acho demais. Cara, o pessoal vai notar aí que eu sou meio acústico. É. Cara, a música do Top Gear tocaram na Video Games Live, acho que do ano passado, aqui no Rio de Janeiro. Foi uma que só tocaram no Rio de Janeiro. Os caras começaram a gritar, nossa, Top Gear, é, porra. Foi muito engraçado. Todo mundo conhece, todo mundo gosta. Uhum. Cara, Top Gear é clássico. Tocou um piano japonesinho lá, ficou muito legal. Cara, até Tecnobrega fica bom, né, Raid? Não, Raid, não fica. Não fica. Mas no violão fica bom. Então vamos conferir aí. Top Gear no violão. E se Top Gear no Tecnobrega não fica bom, o que que fica bom na sua próxima versão? No Heavy Metal do Mega Drive, a Top Gear também. É. A banda Mega Drive fez uma versão famosíssima aí da Top Gear e eu escolhi ela, né? Eu já estive num show do Mega Drive. Eu também já estive num show do Mega Drive. Eu só vi participação deles na Video Games Live, nunca estive num show do Mega Drive. O que é legal é que o cara tem uma guitarra que é a cabeça do Sonic, né? Eu já vi Mega Drive. Esse maluco. Só não acho que é melhor do que aquele cara lá do Crush 40 mesmo, né? É, o João Senon e a guitarra dele é muito da hora. Uhum. Eu queria muito uma guitarra daquela. Eu também, só pra botar na parede quando você tocar guitarra. No mínimo serve como troféu. É, isso aí. Bacana, então vamos lá agora, Top Gear elétrico, Heavy Metal. E continua na rodada aqui de versões. Mr. Bubbles, qual a sua próxima versão? A próxima versão também é do jogo Castlevania, né? Só que é do Symphony of the Night, que é boa, o melhor Castlevania que tem. E também tem as melhores músicas, na minha opinião. E essa versão aqui foi... Ai, me deu isso. Não. Essa música é muito boa também. Essa é de motel. Essa que eu tô falando, ela é composta pelo um cara chamado Joshua Morse, que ele é um usuário lá do OC Remix, né? Que é um site que junta remix de vários compositores, né? De músicas de videogame. E esse cara é muito bom, assim. A lista de músicas que ele já fez lá no OC Remix, se você for escutar, são, pelo menos pro meu gosto, são todas muito legais. Ele tem um muito bom gosto. E ele faz a maioria das músicas dele do Castlevania, né? E essa música se chama Wandering Latinas, que é a versão original dela, é a Wandering Ghost do Symphony of the Night, né? Vamos lá! Na rodada de versões, General J, mande aí a próxima versão, que os ouvintes querem ouvir música, muito mais música. Bom, a próxima versão que eu escolhi é de uma música que é minha música favorita do meu jogo favorito, que é Star Wolf Theme do Star Fox 64. Só que a versão que eu escolhi é uma versão que eu achei no Google, assim, é uma versão heavy metal dela. Ô louco, estamos no heavy metal hoje aqui, né? Tá preto aqui, hein? Todo mundo preto, fazendo símbolo com a mão. É, se bem que eu gosto muito dela, mas eu prefiro a versão que fizeram de Star Fox Assault, que é tipo música clássica, mas é muito boa também essa aí. Heavy metal e música clássica é uma boa combinação, cara. Acho que Malmsteen. É Malmsteen. Tudo bem, beleza. Então, só escuta aí. Toma aí a Malmsteen aí pra vocês. E agora, novamente, eu desplugo, chega na minha vez, eu desligo tudo, né? Desligo os ampli. Eu desligo todos os amplificadores aqui. A minha próxima versão é a música tema de Metal Gear, também no violão. É. A versão rima com violão. Ah, eu mas gosto... tema Sim. de Metal Gear tem que ser acústico, cara, jazz, assim, esse negócio, porque Metal Gear... Mas esse aqui, sabe o que eu acho legal? É super cru, assim. O violão, depois o pessoal vê o link, você vê que o violão o cara toca é até bem tosco. Mas fiquem com vocês aí, Metal Gear no violão. Thank you. E agora voltando aqui ao início da roda, né? Número 3 de cada um aqui, terceira versão. Hyde, tem mais heavy metal? Bom, deixa eu plugar aqui de volta o amplificador, colocar aqui o Tube Screamer. Colocar o Tube Screamer aqui no máximo, né? Demora um pouco para as válvulas esquentar, hein? Então. E a música que eu escolhi é a Transylvania Temptation, da banda Game Over. Ela é um remix da clássica lá do Castlevania, né? Acho que é mais ou menos que um popurrí, né? Ela mistura algumas músicas, se eu não me engano. Mas é bem legal e tem um gutural meio tosco nela, que eu não gosto muito, mas em geral... eu curto até esse gutural. Eu não gostei muito, não. Mas o resto da música é muito bom. O legal dessa música é que ela tem letra, né? Ah, é verdade, tem letra. Uma letra pra ela, assim, ela não é só instrumental. E a letra é até legal também. Ela combina com a música, né? Fizeram a música, a letra falando de vampiro e tal. É, muito boa, muito boa. A única música que eu vi versão assim falando letra foi uma do God of War. Os caras cantaram cantando. Quer dizer, cantaram falando coisa sobre o jogo. Uhum. Ah, tem vários, né? Tem aquela do System of a Down do Zelda, né? É, do Zelda também, do System of a Down. É bem legal. Então vamos aí. Yeah! Mr. Bubbles, a sua número 3. Bom, e se o Raid não põe Sonic aqui na mesa, eu ponho. Eita, intimou. É, que é a próxima que eu escolhi, que também é de um usuário aí do OC Remix, né? Que é o usuário Analog. O nome dele é AP Matthews. E a música se chama Sonic Metro, que é um remix da música Metropole Zone do Sonic 2, né? Que é aquela fase que eu sempre chamei de Metropolitana. Ah, da hora. Das últimas lá, né? Acho da hora também chamar de Metropolitana. Ah, eu sempre chamei de Metropolitana, né? Sonic é legal, assim, que as músicas originais... Esses jogos como Sonic e Castlevania, sempre tem gente fazendo um remix, porque as músicas originais já são muito boas, né? São. Só que as versões originais, elas são em 8 bits, né? Então não tinha como passar a complexidade da música antigamente, né? Acho que eles eram geniais, né? Fazer... É, então acho que por isso Mega que... Man também. Mega Man, então... Várias dessas músicas antigas, assim. O próprio... As músicas do... Ai, como é que é o nome daquele beat'em up que o Lula gosta? Streets of Rage. Streets of Rage também tem... Nossa, que gente considera aquelas músicas, tipo... Ué, Streets of Rage eu acho difícil até fazer um remix dele. Não, mas, pô, tem muita gente que curte aquele... Aquelas músicas, eletrônica. Acho que... É, pra quem gosta de música eletrônica, eu gosto de música eletrônica. Cara, eu acho aquelas músicas também muito à frente do tempo, cara. É, assim, então por isso que eu acho difícil fazer um remix, porque, tipo, a música em si já eu acho já muito boa, entendeu? Já é, cara. Não envelheceu, meu. É, então, mas esses remixes que a gente tá falando aqui, eles são muito bons, porque as músicas originais também já eram muito boas, né? É. Não tem... De fonte boa, cara, não tem como sair mistura ruim. É, e dá fonte pros caras viajarem aí e criarem coisas legais. General Jota, você vai manter os amplificadores ligados, as picapes, ou vai desligar? Sim, mais ou menos, porque essa música aqui é meio que um... Tem guitarra, mas também tem um pouco de eletrônico com teclado e tal, que é uma versão da música do Mega Man 2, a Will Stage 1, que essa música é até clássica, é muito conhecida. Muitos dizem até ser a melhor música de Mega Man que tem. Não é melhor do que a do Spark Mandrill, mas beleza. Não sei, cara. Que tipo, eu fico meio em dúvida porque as músicas da série principal são muito marcantes. Mas é essa versão e tal, é meio feito com guitarra e tal, de um cara que o canal dele é Songs Lover. É meio um francês. Sim. Então, aí mais ou menos isso, né? Mega Man 2, Will Stage 1, rock, né? Pascoal não vem aqui pra pôr Zelda na mesa, eu ponho Zelda na mesa. Então, e eu falei que ia piorar, vou desplugar aqui os cabos, desplugar mais ainda os cabos, vou arrancar duas cordas do violão, vou serrar ainda um pedaço do cabo. Esse é o tema do Zelda tocado no ukulele. Ukulele nada mais é do que o cavaquinho dos gringos. Nossa. Então é o tema do Zelda tocado no cavaquinho, para quem olhar o vídeo. É, eu acho demais o som. Quem, não sei, eu sou fanático daquela musiquinha que toca no final de todo o desenho do Bob Esponja. Ah, sim. Sensacional. Sensacional. Então, tem um feeling de música do Bob Esponja no tema de Zelda aqui, né? Meu nick não é Lula Molusco por acaso. É isso, vocês gostam de ukulele? Hyde? Já pensou fazer uma música heavy metal com ukulele? Nossa, essa é uma coisa bem diferente. Bem diferente, Mr. Metal havaiano, né? É, metal havaiano. Ah, havaiano. É. Mas bacana, já que o Pascoal não veio, tá aí. O tema. Chora, Pascoal. O tema de Zelda e o Fulano. Vai ter heavy metal mais uma vez, Raid? Deixa eu colocar o plug de volta, soldar ele pra ninguém tirar mais agora. Vou tirar, hein? Vou tirar. Agora tá soldado aí, não vai levar. Eu acho que eu vou tirar também dessa vez, hein? A Blades of Chaos aí vão arrancar. Bom, a música que eu escolhi é um remix da Cutman Stage, né? Do Mega Man 1. Era uma música legal. Mega Man mandando bala aí. Mega Man, Mega Man com tudo. Só que Mega Man, remix de Mega Man. Maior que Sonic nesse cast, hein? O cara que compõe as músicas do Mega Man era mó friteira na guitarra, meu. É, o cara ele é virtuoso. Então, e a música que eu escolhi, ela chama Lights Out, também da banda Game Over, né? E também tem letra, e é uma letra muito boa. A letra é boa, o vocalista é bom também, a guitarra é muito boa, tudo muito bom. Essa letra tem sentido, porque se não me engano, no estádio do Cutman ficava apagando e a luz o tempo todo, ficava dando blackout. Então profundo. Uma das coisas que a gente não comentou também é que o nome das músicas que os caras dão também são muito boas, muito originais. Então tá aí, então, Lights Out. Ver. Depois das Lights Out aí, vamos acender as luzes novamente, né? E Mr. Bubbles, qual a sua próxima aí, a sua quarta opção? Então, a minha quarta música aqui é também da banda The One Ups, né? E ela faz parte do volume 2 que eles lançaram, e é a música dos meus jogos preferidos, que é o Super Mario World 2, que é o Yoshi Island. Que a gente até chegou a comentar dele no cast anterior, né? Que era um jogo super artístico e tal. Eu também curto muito a música dele. Então eu gostei bastante dessa versão que eles fizeram aqui, com o estilo deles de tocar mais lento e tal. Uma pegada mais, sei lá, eu acho até meio dançante as músicas dele. Assim. As músicas do Yoshi Island normalmente às vezes tem Yoshi cantando, não tem? Tipo no Yoshi Story também. Nessa versão do Super Nintendo, acho que não tem, não. A não ser que tenha na do DS, que eu não cheguei. Não, eu lembro que no Yoshi Story do 64 tinha Yoshi cantando, acho que no DS também tinha. Que deve ser um negócio muito bonito, né? É legal, cara. Sei, cara, eu acho que o Yoshi assim, é uma coisa meio psicodélica, meio melocotom. Tudo ao mesmo tempo. É isso aí, então. E vocês podem ver de novo, né? Então, podem ver lá o trabalho deles no site deles, mas escutem aí a versão do Super Mario World 2. Psicodélico, galera. Agora aqui, fechando a sua escolha, General J, qual a quarta versão que você manda aí pra gente? Bom, como o Raidnon botou Sonic, eu vou botar Sonic também na mesa. Senão o Mega Man ia ganhar, pô. É, pô. Mas então, essa música aqui é esse remix, que é esse site aí que o Bubble já botou umas músicas deles, eles de vez em quando fazem um negócio que é fazer um CDzinho com coletâneas de várias músicas. É, assim, só lembra que não é um site coletivo, né? Todo mundo pode mandar as músicas e tal. Tipo um YouTube de música, assim. Isso, exato. Então, é música de game, né, no caso. Mas sim. Essa música é de um CD chamado Sonic The Sound of Speed, que é um CD que só tem música, remix de música, assim, bem eletrônico do Sonic. Todas as músicas são muito boas. Até fiquei meio com dificuldade de escolher a que eu queria, mas eu escolhi uma especial por um motivo. Que essa música tem violino no meio e eu sou um cara que é viciado em violino e saxofone. Cortou o plug, desliga tudo. Eu sou um cara viciado em violino e saxofone. É um dos motivos pra eu gostar muito do tema do Yori também no The King of Fighters. É animal, cara. Arashi então, no saxofone, muito assim, louco. Esses dois instrumentos eu viajo escutando, mas enfim, a música se chama Shift Diamonds, que é uma versão do segundo mundo do Sonic 1. E é isso aí, né? Só acrescentando, né? Inclusive nesse disco, no The Sound of Speed, ele tem também um remix do mesmo cara que eu lancei primeiro, que é o Joshua Morse, que fez a música do Castlevania. Também tem a música dele que se chama 50 Ring to Ride, que é muito boa também. Ah, essa música é muito boa. Também tem uma outra lá que é Under Construction, cara, que é genial, que ela, tipo, começa assim, um barulhinho com um instrumento só e vai aumentando os instrumentos. Daqui a pouco tem os caras cantarolando. Vai aumentando os instrumentos até o finalzinho da música. Muito legal. Mas, enfim... No saxofone, né, essa? Não, essa aqui que eu escolhi é... Essa aqui que eu escolhi é no violino, que é um... É bacana, é violino mesmo. Desplugado. Violino, então. Desplugado. Então, aí é Shift Islands, violino e música eletrônica junto. Thank you. E, para fechar aqui, a minha última escolha, né? É, também é desplugado. É uma música do Halo 3, que chama Never Forget. Não é o tema principal, mas eu acho a música mais bonita dentre todas as músicas que tem na trilha sonora, essa que é música, sensacional, do Halo. Essa música é demais mesmo. É demais, cara, é demais. Essa música eu acho muito emocionante, cara. Até é das músicas que minha mãe gosta de ouvir. Tem o selo. Tem o selo, tá? Meu pai e minha mãe pedem para tocar ou para jogar. É, então ela entra nessa qualidade. E é uma versão em piano, a música em si. Ah, a música... piano também é bom. É só no piano. Não é aquele piano coloridinho, assim, não, que vem pra você tocar tiro e pau no gato. É um piano mesmo, piano. A galera que vê o vídeo vai ver. Então aí com vocês, Halo 3, Never Forget. Pra vocês nunca esquecerem. Esse foi o nosso cast, né, de versões, uma ideia que o General J deu pra gente. A gente espera que vocês tenham curtido, mas ainda temos umas músicas bônus, assim, temos uma Dragon Force da vida pra tocar no final, musicaços, né, o Mr. Bubbles, né, qual uma das... São músicas que o pessoal até pergunta, né, na edição do cast, essas coisas. Elas são figurinhas, assim, que vira e mexe aparecem por aqui, né, Mr. Bubbles? Essas, no caso, aparecem todas as vezes, né? É. Então, essas músicas a gente toca as duas aqui todo o cast, que é abertura e encerramento, né? Que elas também são músicas remix lá do Doce Remix. E a abertura, ela é feita pelo... o remix se chama Bros With Dicks. E ela é feita pelo usuário chamado Nazy. O nome do cara é Joshua Skoronek. Não sei... É russo. Russo? Provavelmente é russo. Aí ela é um apanhado de várias músicas do Mario. Aí a gente vai deixar o link para quem quiser ouvir inteira. E o encerramento é a música chamada Shell Rider, que essa música eu ouvi ela bastante tempo, eu gosto bastante dela. Por isso que eu escolhi ela pra tocar de encerramento, e ela é feita por um cara chamado... Ih, caramba. Acho que é uma banda que se chama Carbohydro M. O nome do login dele é Carbohydro M. É. O nome do cara é Christopher Blundell. Cara, o nome de parece protótipo de foguete, né, cara? É, cara. É um foguete aquático, né? Blundell. Carbohydro M. Né? Muito louco, muito louco. Mas é isso aí, galera. Esse foi o nosso primeiro BGM desse ano. A gente espera que vocês tenham curtido. A gente espera que vocês compartilhem as suas versões feitas aí pelo povão com a gente. E até o próximo episódio.